amor, me guia na tua justiça, Senhor. Salva minha vida do mal. Mostra-me o caminho certo para andar. Me coloco na tua vontade, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos para fazer somente o teu desejo, para sentir que tu estás comigo, para fazer feliz uma nação, uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação cujo Deus é de amor. Digno de todo louvor, para sempre contigo estarei, meu Senhor. Somente a ti, Jesus, eu louvarei. Somente a ti, Jesus, adorarei. Para fazer somente o teu desejo, para sentir que tu estás comigo, para fazer feliz uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação cujo Deus é de amor. Comigo para fazer feliz uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação cujo Deus é de amor, uma nação cujo Deus é de amor.